esconder. Sei que nós dois tivemos um passado que era melhor guardar com um segredo. E como dói ter um adeus que sempre é lembrado. Só mesmo amor, um novo amor de alguém sempre ao seu lado. Se alguma vez pensar em mim, talvez, se dessa vez ficar feliz, quem sabe, então depois venha de novo o amor. Se alguma vez pensar em mim, e aí talvez, só dessa vez ficar feliz, quem sabe, então depois venha de novo o amor. Sempre é lembrado. Só mais amor, um novo amor de alguém sempre.